175 mil pessoas têm direito a receber de volta uma taxa cobrada ilegalmente pelo Banco BS2, antigo Banco Bom Sucesso, pelo depósito de empréstimos consignados na conta de servidores públicos. Uma decisão liminar determinou que o banco divulgue amplamente o direito dos consumidores a receberem o dinheiro de volta. O promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Glauber Tatagiba, explica o caso. Em fevereiro de 2016, o Banco Central oficiou o BS2, que era o antigo Banco Bom Sucesso, sobre a cobrança de uma tarifa considerada abusiva, consistente na cobrança de valores para o recebimento de créditos consignados. Ou seja, havia um contrato entre um servidor de qualquer estado com o Banco BS2 para o empréstimo consignado e o banco cobrava uma tarifa para o depósito do valor contratado. Essa tarifa foi cobrada de 2010 a 2015, sendo que em 2016 o Banco Central notificou o Banco BS2, o Banco Bom Sucesso, para que cessasse a cobrança dessa tarifa, o que foi feito. Entretanto, o banco iniciou a devolução desses valores. Ocorre que, apesar do tempo, quase 4 anos, a devolução foi de um valor muito menor do que o total de consumidores que pagaram essa tarifa. Segundo informações do próprio banco, 222.252 clientes pagaram essa tarifa considerada ilegal. Entretanto, até a data de 17 de maio de 2018, apenas 44.818 consumidores, clientes, foram reembolsados. E o total desse ganho à época do banco com essa tarifa foi superior a R$5 milhões. E fazendo os cálculos hoje, para o valor ainda devido, ou seja, cerca de 175 mil clientes que ainda devem ser restituídos esse valor, essa quantia chega hoje a mais ou menos R$9 milhões. Então o Ministério Público propôs uma ação, já que houve algumas negociações com o Banco BS2 por mais de ano e o banco apenas tomou medida protelatória e se negou a restituir esses valores, o Ministério Público protocolou uma ação civil pública pedindo a restituição desses valores, o que foi deferido liminarmente pelo juiz, pelo menos em parte o que o Ministério Público pediu, consistente na publicação em várias mídias sociais e meios impressos dessa liminar, para que o banco informe aos seus clientes, aos seus consumidores, ou que eram clientes ou consumidores à época, do direito dessa tarifa a ser devolvida. Segundo Glauber, não há previsão legal para a cobrança dessa taxa. O promotor lembra que não é a primeira vez que o banco é condenado por lesar os consumidores. Porque o banco BS2, o Banco Bom Sucesso BS2, ele cobrava uma tarifa para aquelas pessoas que quisessem antecipar o pagamento de empréstimo e financiamento. Então, ao invés de diminuir os valores, ele cobrava uma tarifa para o pagamento antecipado. Isso é proibido. Por isso que o Banco Central declarou também, e há um julgamento também transitado em julgado, da ilegalidade dessa tarifa, que hoje está em fase de execução. Caso a decisão seja descumprida, o banco será multado em R$100 mil por dia. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Janaína Almeida.